que perderam filhos, filhos que perderam os pais. Tem cada perda que acontece que nem se sabe qual dói mais. Pra morte não existe nome, idade, fama, posição. Quem tem pouco morre, quem tem muito tem a mesma limitação. Não se revolte contra Deus, nem tente entender os planos seus. Difícil cantar sobre isso, mas eu quero te dizer. Toda a luz.